andrecidismoral.com.br. Controle que ela tem da raba maluca, vai ser gostosa assim lá em casa. Quero o privilégio da sua sentada, impressionante. O controle que ela tem da raba maluca, vai ser gostosa assim lá em casa. Quero o privilégio da sua sentada. Oi, senta, oi, senta, daquela sentada, senta, senta, senta, daquela sentada, senta, senta, o senta, daquela sentada, senta, senta, senta, o senta, daquela sentada, senta, senta, senta, daquela sentada. É os estrangeiros, viu, novinha, pra tocar em todos os paredões. MT Record Produções, tocando tudo, hein? Impressionante, o controle que ela tem da raba maluca, vai ser gostosa assim lá em casa. Quero o privilégio da sua sentada, impressionante. Controle que ela tem da raba maluca, vai ser gostosa assim lá em casa. Quero o privilégio da sua sentada. É assim, ó. Oi, senta, senta, daquela sentada, senta, senta, senta. Oi, senta, daquela sentada, senta, senta, senta, daquela sentada, senta, senta, senta. Oi, senta, daquela sentada, senta, senta. Daquela sentada, senta, ô senta, daquela sentada. Senta, novinha, é os estrangeiros, viu, bê? É pipoco. André Cedeiros, o moral de Ibicoara. MT estourado, chama.